O que sabemos é que um determinado número de pessoas está com gripe. Isso em si já não nos diz o que queremos saber. Mas, para a porta-voz, a questão importante é se a situação pode ser considerada uma epidemia. A proporção de doentes atravessou o Rubicão dos 400 por 100 mil. Essa é a grande questão a que o professor Donaldson precisava responder examinando seu gráfico. Poderíamos pensar que ele faria melhor se tentasse tomar alguma providência a respeito da situação, independentemente dela ser ou não oficialmente classificada como uma epidemia. Mas acontece que, ao menos no caso das epidemias, existe de fato um Rubicão natural, uma massa crítica de infecções acima do qual o vírus ou a bactéria decola de repente e aumenta drasticamente sua velocidade de propagação. É por isso que as autoridades de saúde pública se desdobram para vacinar uma proporção de pessoas superior ao limiar calculado para uma epidemia, digamos, de coqueluche. O objetivo não é apenas proteger os indivíduos vacinados, é também privar os patógenos da oportunidade de atingirem sua massa crítica para a decolagem. No caso de nossa epidemia de gripe, o que efetivamente deveria preocupar o porta-voz do Ministério da Saúde é se o vírus da gripe já havia atravessado seu Rubicão para a decolagem e engrenar uma margem acelerada para alastrar-se pela população. Isso deveria ser decidido por algum outro meio que não a referência a números mágicos, como 400 por 100 mil. A preocupação com números mágicos é a marca da mente descontínua ou qualitativa. O engraçado é que, nesse caso, a mente descontínua desconsidera uma genuína descontinuidade, o ponto de decolagem de uma epidemia. Em geral, não existe uma genuína descontinuidade que se possa desconsiderar. Muitos países do Ocidente sofrem hoje do que se designa como epidemia de obesidade. Tenho a impressão de ver indícios disso por toda a parte, mas não me impressiono com o modo preferido de traduzir essa situação em números. Uma porcentagem da população é descrita como clinicamente obesa. A mente descontínua insiste em separar as pessoas em obesas de um lado da linha e não obesas do outro. Não é assim que funciona na vida real. A obesidade tem uma distribuição contínua. Podemos medir o grau de obesidade de um indivíduo e computar estatísticas de grupo para essas mensurações. As contagens das pessoas que se encontram acima de algum limiar de obesidade definido de modo arbitrário não são esclarecedoras, no mínimo porque instigam imediatamente uma demanda para que o limiar seja especificado e talvez redefinido. A mesma mente descontínua também espreita sob todos os números oficiais que indicam o número de pessoas abaixo da linha de pobreza. Podemos indicar a pobreza de uma família especificando sua renda, preferencialmente expressa em termos reais do que ela pode comprar. Ou podemos dizer que X está com uma mão na frente e outra atrás, ou que Y é podre de rico, e todo mundo saberá o que queremos dizer. Mas são perniciosas as contagens ou porcentagens espuriamente precisas de pessoas que estariam acima ou abaixo de uma linha de pobreza estipulada de forma arbitrária. São perniciosas porque a precisão que essa porcentagem implica é de imediato desmentida pela artificialidade sem sentido da linha. Linhas são imposições da mente descontínua. Ainda mais politicamente sensível é o rótulo de negro em oposição ao de branco no contexto da sociedade moderna, em especial americana. Essa é a questão central de O Conto do Gafanhoto e a deixarei de lado por hora, exceto para dizer que, a meu ver, raça é mais um dos muitos casos que não precisamos de categorias descontínuas e que podemos dispensar a menos que se apresente um argumento extremamente eloquente em seu favor. Eis outro exemplo. Nas universidades da Grã-Bretanha, as avaliações são classificadas em três classes distintas, primeira, segunda e terceira classe. As universidades de outros países fazem algo equivalente, mesmo que com nomes diferentes, como A, B, C, etc. O que eu quero dizer é que os estudantes não se separam nitidamente em bons, medianos e fracos. Não existem classes separadas e distintas de habilidade ou empenho. Os examinadores esforçam-se para inserir os alunos em uma escala numérica minuciosamente contínua, dando notas ou pontos que se destinam a ser adicionados a outras notas do gênero ou manipulados de modo matematicamente contínuos. A pontuação nessa escala numérica contínua fornece mais informações do que a classificação em uma das três categorias. Mesmo assim, apenas as categorias descontínuas são publicadas. Em uma amostra muito grande de estudantes, a distribuição de capacidade e maestria costuma ser uma curva normal, com alguns obtendo resultados excelentes, alguns com resultados péssimos e muitos entre esses dois extremos. Pode não ser uma curva simétrica, mas com certeza seria suavemente contínua e se tornaria mais suave conforme fossem adicionados mais estudantes na amostra. Alguns examinadores, em especial, espero ser perdoado por acrescentar os da matéria não científicas, parecem mesmo acreditar que existe uma entidade distinta chamada mente de primeira classe ou mente alfa, a qual um estudante inquestionavelmente possui ou não possui. A tarefa do examinador seria separar os primeiros dos segundos e os segundos dos terceiros, exatamente como podemos separar ovelhas de cabras. A probabilidade de que na realidade exista um contínuo suave que passe brandamente por todos os intermediários entre a pura ovelhice e a pura cabrice é uma coisa difícil de ser entendida por certos tipos de mentalidade. Se contrariando todas as minhas expectativas, se revelasse que quanto mais estudantes adicionamos, mais a distribuição das notas de exame se aproxima de uma distribuição descontínua, com três picos, esse seria um resultado fascinante. E os conceitos de primeira, segunda e terceira classes poderiam justificar-se. Mas certamente não há indícios, e se houvesse, considerando tudo o que sabemos a respeito da variação humana, seria uma enorme surpresa. No sistema atual, a injustiça é evidente. Existe muito mais diferença entre o topo de uma classe e a base dessa mesma classe do que entre a base de uma classe e o topo da classe seguinte. Seria mais justo publicar a pontuação efetivamente obtida por uma lista hierarquizada com base nessas pontuações. Mas a mente descontínua ou qualitativa insiste em forçosamente classificar as pessoas em uma ou em outra categoria distinta. Voltando ao nosso tema da evolução, e quanto às ovelhas e cabras propriamente ditas? Existem drásticas descontinuidades entre espécies ou será que elas se fundem umas com as outras como as notas de exame de primeira e de segunda classe? Se olharmos apenas para os animais sobreviventes, a resposta normal é sim, existem drásticas descontinuidades. Exceções como as gaivotas e as salamandras californianas são raras, mas reveladoras, pois traduzem para o domínio especial a continuidade que normalmente encontramos apenas no domínio temporal. As pessoas e os chimpanzés, sem dúvida, são ligados por uma cadeia contínua de intermediários e por um ancestral comum, mas os intermediários estão extintos, o que resta é uma distribuição descontínua. O mesmo se aplica a pessoas e macacos e a pessoas e cangurus, só que os intermediários extintos viveram muito tempo atrás. Como os intermediários quase sempre estão extintos, é comum cometer-se impunemente o erro de supor que existe uma drástica descontinuidade entre cada espécie e todas as demais. Mas neste livro estamos tratando da história evolutiva dos mortos e dos vivos. Quando falamos de todos os animais que já viveram, e não só dos que estão vivos hoje, a evolução nos diz que existem linhas de continuidade gradual ligando precisamente cada espécie a todas as demais. Quando o assunto é história, mesmo espécies modernas aparentemente descontínuas, como ovelhas e cães, são ligadas pelo ancestral que elas têm em comum em linhas ininterruptas de suave continuidade. Ernst Mayr, o Papa da Evolução do século XX, apontou a ilusão da descontinuidade, sob seu filosófico nome de essencialismo, como a principal razão de a compreensão evolutiva ter chegado tão tarde na história humana. Platão, cuja filosofia pode ser vista como a inspiração para o essencialismo, acreditava que as coisas reais são versões imperfeitas de um arquétipo ideal de seu tipo. Pairando em algum lugar no espaço ideal está um coelho essencial, perfeito, que tem a mesma relação com um coelho real que o círculo perfeito de um matemático tem com um círculo desenhado no pó. Até hoje, muita gente acalenta firmemente a ideia de que as ovelhas são ovelhas e as cabras são cabras e que nenhuma espécie jamais poderá dar origem a outra, porque para fazê-lo teriam de alterar sua essência. Essência não existe. Nenhum evolucionista pensa que as espécies modernas se transformam em outras espécies modernas. Gatos não viram cachorros ou vice-versa. O que ocorre é que gatos e cachorros evoluíram de um ancestral comum que viveu há dezenas de milhões de anos. Se todos os intermediários ainda estivessem vivos, a tentativa de separar cães de gatos seria fadada ao fracasso, como acontece com as salamandras e as gaivotas. Longe de ser uma questão de essências ideais, separar gatos e cães só se mostra possível por causa do afortunado. Do ponto de vista dos essencialistas, fato de que os intermediários, por acaso, estão mortos.